te bem-vindo. Estrelas brilhando em nós, te vejo sorrindo e ouço a sua voz me perguntando se eu te gosto assim. Digo que sim, toda linda só pra mim. No meio da festa tentam flertar você, mas você me abraça dizendo que só me vê. Parece um sonho, vejo em seu olhar tanta paixão, tenho medo de acordar. Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez como eu te amo. As luzes se apagam, a festa acabou. Sobre o banco do carro fazemos amor. Maravilhosa, seu sorriso me diz: mais uma noite em que a gente foi feliz. Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. Meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez como eu te amo. Mais uma noite em que a gente foi feliz.